Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Ah. Olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Olá, este é o 28º programa Achada na Rádio. Passa no dia 10 de dezembro às 21 horas e no dia 11 de dezembro às 17 horas na Rádio Paralelo e é depois publicado na página da Casa da Achada na internet em www.centromariodionisio.org. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Faça frio ou esteja quente, Achada com a gente. A partir de 11 de dezembro, a Casa da Achada Centro Mário Dionísio realiza uma série de atividades e põe à venda as suas mais recentes edições. Entre as novidades estão o segundo volume de Passageiro Clandestino, o diário inédito de Mário Dionísio, com notas de Eduardo Dionísio, uma agenda novinha em folha para 2022 e muitas outras surpresas. Serão dias com espetáculos musicais, com livros e leituras, encontros e conversas, com coisas bonitas à venda, chamando ideias e gente para continuar pelo próximo ano fora, faça chuva ou faça sol. No sábado, dia 11 de dezembro, começamos às 15h30 com a atuação do Grupo Teatro Comunitário da Casa da Achada e do Cor da Achada. Com o lançamento da Agenda 2022, é preciso criar os dias e a apresentação do Passageiro Clandestino. Depois, haverá convívio com música desnatalizada. No domingo, 12 de dezembro, há um ouvido tísico especial com uma escuta do disco Zé Mário Pirata, uma edição da Rádio Paralelo, e com uma conversa com músicos que participaram nesse disco, com versões de Zé Mário Branco. Isto no domingo 12, às 15h30. Esse dia acaba com um sorteio de cabazes que poderão ver ao vivo na Casa da Achada. As atividades estendem-se até dia 23 de dezembro, o último dia de bancas, portanto não deixem de passar, faça frio ou esteja quente, na Achada. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. Dia 10 de dezembro de 1967. Morre Otis Redding. Otis Redding é considerado um dos melhores artistas de todos os tempos e foi um dos responsáveis pela transformação do rhythm and blues em soul moderno, influenciando grupos como os Rolling Stones, Bob Dylan e muitos outros. Nascido em 1941, desde jovem, participou no grupo coral da sua terra e até chegou a ganhar 15 vezes consecutivas um concurso de talentos locais. Saiu depois à procura de uma carreira no meio musical. Em 1958, Otis Redding juntou-se ao guitarrista Johnny Jenkins e à sua banda, os Pine Toppers, e participou numa turnê pelos Estados Norte-Americanos do Sul, onde existia uma maior tradição das sonoridades tipicamente negras. Além de cantar, curiosidade, Otis Redding acumulava funções como motorista da banda. Em 1962, grava o seu primeiro single em nome individual, These Arms of Mine, e tornou-se muito popular entre a comunidade negra. Contudo, com o tempo, Otis Redding foi conquistando mais fãs. Em 1967, um momento que marcou a sua breve carreira. Toca no histórico festival hippie Monterey Pop. A sua performance de meia hora está eternizada no documentário do D.A. Pennebaker sobre esse festival. Quando estava a atingir o auge da sua carreira, Otis Redding perdeu a vida num acidente de aviação, onde também morreram 4 membros da sua banda, os Barclays. O avião onde viajavam caiu em Madison, no Wisconsin, a dia 10 de dezembro de 1967. 4 dias depois de Redding ter gravado o tema que viria a ser o seu maior sucesso, Sitting on the Dock of the Bay. Aliás, seria o único tema de Otis Redding a alcançar o número 1 do top das vendas. Com um lugar reservado na história da música, Otis Redding é, segundo a revista Rolling Stone, o 21º melhor artista de todos os tempos. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. O poema que vamos ouvir hoje na voz e nos dedos de Pedro Rodrigues foi dedicado por Mário Dionísio à sua amiga Manuela Porto. É do livro O Riso Dissonante, publicado em 1950, ano em que a atriz e declamadora se suicidou. Móvel, move-se o imóvel, na quieta quietude inquieta. Um fio de canto molha o musgo, no claustro das raízes profundas. Por aqui, por ali, empalidece a sinalização dos hábitos. As trepadeiras dizem: dê-me as suas ordens. Uma outra vida espreita no planeta. milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. Achada na rádio. Na rádio. Passageiro clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje, 18 de dezembro de 1953. O ponto fraco de um diário, o que lhe trai as intenções e, de certo modo, o inutiliza, é esta impossibilidade prática e até sentimental de estabelecer contacto com ele todos os dias. Senão, todas as horas. Entre uma nota e outra passa-se realmente tanta coisa, mesmo quando na esfera da ação propriamente dita não se passa nada. Atravessamos momentos muito ricos, ou pelo menos bastante significativos, que ficam por captar. Contradições férteis e altamente reveladoras que dariam a chave de tantos pequenos nadas importantes a que gostamos de chamar mistérios, perdem-se para sempre nesta imensidade cega e oca do tempo que desaparece. Os últimos dias têm sido agitados, de emoções desencontradas. Mas onde vão elas já? O que será delas dentro de 2 ou de 3 anos? Melhor diria, que seria delas, se não fosse a capacidade rememorativa e criadora da arte, essa extraordinária força de reconstituir tudo mais tarde, em que continuo a confiar? 18 de dezembro de 1953. Passageiro clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje. É dimenticare. Dimenticare, dimenticare. Hai ragione, Leonardo. Hai ragione, Leonardo. Di dimenticare, di dimenticare. Ma non ne abbiamo colpa, non ne abbiamo colpa, Leonardo. E Babbo, e Anna. Non possiamo più tornare in giro, Leonardo. Non possiamo più. Non è possibile. Ela tem muito boa memória, mas esquece pouco, esquece pouco. Mas esquece pouco, esquece pouco. Tem falta de amnésia. Falta de... Ai, ragione, Leonardo. Ai, ragione, Leonardo. De dimenticar, de dimenticar. Amnésia. É preciso esquecer. Esquecer é preciso para nos lembrarmos de outras coisas. Para nos lembrarmos de outras coisas. Tem falta de amnésia. Falta de dimenticar, dimenticar. Amnésia. É preciso amnésia para haver anamnese. É preciso esquecer para trazer alguma coisa. Esquecer para trazer alguma coisa do esquecido. A-N-N-E-S-I-A. A-N-N-E-S-I-A. A-N-N-E-I-A. Não possiamo più tornare indietro, Leonardo. amnésia. É preciso esquecer, esquecer é preciso, para nos lembrarmos de outras coisas, para nos lembrarmos de outras coisas. Tem falta amnésia. Esquecer para trazer alguma coisa, esquecer para trazer alguma coisa do esquecido. Achada na rádio, achada na rádio, achada na rádio, achada na rádio, achada na rádio, achada na rádio, achada na rádio. Com três palavrinhas apenas. No passado, com três palavrinhas apenas, desafiámos os ouvintes a fazer um pequeno áudio ou enviar um pequeno texto com as palavras consomem, sempre e mostrá-lo. Hoje vamos ouvir o que nos enviaram pela seguinte ordem de autores: Clara Buleu, Antonino Solmer, Adão Contreiras, Cláudio Moore, Miguel Cardoso, Tony. As crianças mimentas, mal criadas, apoquentam-me, consomem-me sempre. É preciso mostrá-lo aos pais. Não há medidas nem copos, consomem sempre pelo gargalo. Se é pouco, se é muito, conviria mostrá-lo. Cantando a nudez dos vícios, onde habitam muitas ilusões. É regra de todos os desperdícios as gentes caírem em alçapões. Há que mostrá-lo na montra, aos olhos que passam, devagar. Riqueza que lá se encontra para a vontade de quem quer comprar. Nas montras das belas cidades, pelas avenidas de largos passeios, há cânticos das muitas vaidades, nos ciprestes dos muitos anseios. Nos arrabaldes das belas avenidas, nos prédios dos muitos quarteirões, pelos lares das muitas vidas, sobram sonhos e tontas ilusões? Nas madrugadas de um vento que sopra pelos corredores da nossa mente, do sonhar do corpo nada nos sobra, se ao lar o corpo chega, dormente. Diz-se das vozes que cantam baixinho, debaixo dos telhados que voam alto, que naquele ou em qualquer cantinho sempre há luzes de qualquer sobressalto. Nada é tanto como um pouco sofrer nas cascatas que caem tremendas, quando pela manhã ou ao entardecer dissipam-se as dores com novas prendas. Os caminhantes das cidades e dos campos consomem seus vestidos dias de fadas, vestindo de sonho os belos desencantos, se do fulgir das montras se soltam pedradas. Se existisse o partido dos desadaptados à sociedade de consumo, este partido faria governo. Eu consumo, tu consomes, ele consome. Nós consumimos, vocês consumis, eles consomem. Consomem o quê? consomem desejo de produto, consomem produto, consomem desejo de produto. A sociedade capitalista tem evoluído desde o desejo de produto à produção do desejo, à própria propaganda do desejo. E para mostrá-lo, vemos que enquanto há pessoas que não têm dinheiro para comer, existem brunches e tascas gourmets. Enquanto pessoas não têm que, têm que vestir, o deserto de Atacama está a ser cheio de roupa usada pelas maiores marcas deste mundo. E são os indígenas que vão buscar a roupa que não têm ao monte de lixo. É sempre a sociedade capitalista que faz isto. Sempre. Consomem, sempre consomem. Sempre consomem, sempre. Sempre consomem. Consomem sempre. Consomem. Sempre. Só consomem. Consomem sempre. Só para mostrá-lo. Consomem sempre só para mostrá-lo. Só para mostrá-lo. Consomem sempre os homens. Só para mostrá-lo. Consomem casas, terras, árvores, vidas, amores, tristezas, florestas, cidades, aldeias, povos. Consomem. Sempre. Consomem vidas, sempre. Consomem e consomem. Só para mostrá-lo. Mostram. Monstram. Sempre. Só para mostrá-lo. Não têm nada à frente. Consomem só. Consomem sempre. Não ligam nada a ninguém. Só consomem. E lá se vão as aldeias, e lá se vai a terra, e lá se vai o amor, e lá se vai o povo, e lá se vão as mulheres, e lá se vão as crianças, e lá se vão os tigres, e lá se vão os elefantes, e lá se vão os hipopótamos, e lá se vão as formigas, e lá se vão os peixes, e lá se vai o atum, e lá se vai o frango, e lá se vai a galinha, e lá se vai a vaca e o touro, e lá se vão as criaturas todas, porque eles consomem, comem, digerem, vomitam vidas e mortes, Amazónias e Árticos. Sempre. Só para mostrá-lo. Na COP, na ONU, no Dubai, na Web Summit, no Facebook, nas eleições. E lá se vai a Terra. Para sempre. Toda a gente consome. Num ou noutro sentido, toda a gente consome. Claro que há uns que quase não consomem e outros consomem sempre. Sempre que os humanos consomem inutilidades, uma borboleta amarela suicida-se para mostrá-lo. Hoje, comprei um casaco vermelho. Uma borboleta amarela suicida-se. É o meu 10º casaco, não tinha nenhum vermelho. Uma borboleta amarela suicida-se. Depois comprei uma máscara com uma borboleta amarela suicida-se. Todos os outros casacos a têm e este não é por ser vermelho, podia deixar de a ter. Uma borboleta amarela suicida-se. Mais tarde, comprei um caderno, só porque era giro. Uma borboleta amarela suicida-se. E até já deu para escrever isto. Sempre que os humanos consomem inutilidades, uma borboleta amarela suicida-se para mostrá-lo. Agora vamos ouvir o texto de onde originalmente saltaram as três palavras: consomem, sempre e mostrá-lo. É um poema do livro Terceira Idade, de Mário Dionísio, que, imaginem, foi citado por Ferro Rodrigues na Assembleia da República no confinado 25 de Abril de 2020. E vamos então ouvir a gravação desse momento. Ter medo é próprio do homem. A coragem não é mais do que saber atravessá-lo e ir com ele contra as forças que o consomem ainda e sempre com medo de mostrá-lo. Consomem. com três palavrinhas apenas. O próximo desafio é fazer um pequeno áudio ou texto com outras três palavras que saltaram de um outro texto que depois revelaremos. As palavras são telenovelas, espelhos, fronteira. Os textos ou áudios devem ser pequeninos e podem enviá-los para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até ao dia 19 de dezembro. Iremos ouvir os áudios e textos que nos chegarem no próximo programa Achada na Rádio, que será emitido no dia 24 de dezembro às 21 horas para acompanhar a consoada. Repetindo, devem enviar os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até ao dia 19 de dezembro. E as três palavrinhas a usar desta vez são telenovelas, espelhos e fronteira. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Tetos, tetos, tetos, tetos. Tetos incertos. Vozes para uma cantata futura. Numa Assembleia pelo Direito à Habitação e à Cidade, realizada no passado dia 27 de março, em Lisboa, na Praça do Intendente. O meu bairro é conhecido pela Quinta do Ferro. Hoje, atualmente, é a favela no coração de Lisboa. Eu vivia naquela freguesia há 5 anos e, ultimamente, tenho andado a lutar por uma habitação. Há 13 anos inscrita na Câmara, não consigo por lado nenhum. A minha casa estava a ruir, eu não sabia, pagava 400 euros de renda e, infelizmente, deixei de trabalhar e estavam a pedir uma ordem de despejo. Desde o dia 2 de novembro estou a viver na Proteção Civil em Chelas. Aquilo não é uma casa, aquilo é um barracão onde eu estou a viver com o meu filho, o meu marido, com umidade, com esgotos entupidos e tudo mais. E a vereadora da Câmara Municipal diz que eu posso sair dali quando tiver uma pontuação. Então quer dizer que eu posso estar a minha vida inteira a viver num espaço que não é meu. Não é uma casa, não tenho janelas. Para ter respiração tenho que abrir a porta, aonde eu realmente estou mal. Com tanta casa vazia, com tanta gente a precisar, o bairro cada vez está pior, as pessoas estão a precisar de casa. Ajudem-nos. O bairro Quinta do Ferro também está esquecido. Eu preciso de uma casa. Acho que tenho todo o direito. Tetos, tetos, tetos, tetos. Tetos incertos. Éramos para cima de 1 milhão de moradores sem eira nem beira, a fazer das tripas coração, cada qual à sua maneira. A viver sem água e a viver sem jeito, a viver sem trégua, uma vida a eita em barracas velhas e andares desfeitos. E da conjunção destes fatores, pouco a pouco nasceu a ideia de formar comissões de moradores elegíveis em assembleia. Exigimos muito, fizemos projetos, ocupamos casas e erguemos tetos com a população e até alguns arquitetos. Vamos para a frente com organização popular. Vamos para a frente com organização popular. Vencer é lutar. Música.